Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola Gaúchão. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho, como estão? Opa. Fala, Mr. P! Agora bem melhor. Mr. P, o que, que houve, Mr. P? Olha, às 6 da manhã foi, parecia uma tumba falando. Aqui, é mesmo, cara? É. Tá, vai te gripar, P, será? Não, a garganta. Ontem, eu ainda na saída do Pretinho, falei pro Davi. Davi, a coisa tá vindo, Davi. Hoje de manhã, aí quando eu acordei, era 4 da manhã, e não consegui dormir mais, e a garganta arranhada, e aquele... Aí eu pensei, não, ligar pro Porã agora é sacanagem. Vamos lá, ainda mais com essa voz. Como é que é o Porã, como é que é o Porã, Piangers? Alô, Piangers! Sim! Vai pra fazer primeiro, Piangers! Beleza, por favor, lá! E aí eu pensei o seguinte, eu vou lá, faço, se piorar, eu não vou no Pretinho da Uma, mas ao mesmo tempo, aí tomei o chimarrãozinho, das 6 às 7, foi aliviando, às 9 deu uma melhorada. E aí pensei o seguinte, não, mas eu vou no Pretinho da Uma, porque em vez de eu dizer que tô ruim da voz e alguém me liga, eu já conheço a história, eu vou atender e vou dizer, alô? E aí, viu? Então deixa assim, essa é a mesma coisa que o Porã. Tá certo. Então tá, mas já me expliquei. Era só oi, né? Era só oi. Desculpa, desculpa. É a convivência com Piangers. Isto pega. Vai dando trela, tá, né? Vai dando. E aí, Cajezinho, tudo bem, Cajezinho? Beleza, boa tarde, tudo certo. Tudo certo. Fala, Marcos Piangers. Vamos que o senhor não pode parar, brother. Tudo certo, Marcos Piangers. Tudo bem, Piangers. Tudo ótimo. Eu tô bem, viu? Eu o único aqui que não pratica esportes. Aí está. Tô 100%. Minha saúde de ferro. Como é que pode, né, cara? O cara não faz nada. Nada. É absolutamente sedentário. E sou o que mais bebo aqui. É o que mais bebe, é o que mais come desregradamente. É isso aí. Não corre, não caminha, não faz nada. E vai mais longe que qualquer um aqui. E outra, normal people bore him. Exatamente. Ainda, pessoas ainda normais o aborrecem. Isso, né? Mas é só olhar pra ele que tu já vê que ele vai ser o último de nós. É uma saúde. É uma saúde, né, Pê? Na cara. Não, mas na cara. Essa coisa do alemão, entendeu? As feições dele, a estrutura dele, claro. Isso aí vai ter 90 anos e vai estar enchendo o saco, cara. Adoro o homem com estrutura. Adoro. Tá bem, somos nós aqui, o Pio, o KG, o Piangers, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o Homem Colorado! Lele! Lele, lele, lele, lele! Lele, lele, lele, lele, lele! Lele, lele, lele! Essa batucada é contagiante! É demais! Aquele início ali, rock and roll, depois de cama no sambão, vamos pra avenida, vamos lá! Vamos, velho! O senhor seria quem mesmo? O meu nome é Alexandre Fetter, somos nós todos, a rapaziada do Pretinho Básico, vamos com muita alegria, muita satisfação, até as 2 da tarde, entreter a audiência da Atlântida em todo o sul do Brasil. Começamos com os destaques comentados do Clique RBS, um inquérito sobre golpe na arquidiocese da capital será repassado às relações exteriores. Vocês entenderam exatamente o que isso significa? Ministério das Relações Exteriores? Vamos abrir aqui, olha que loucura como é a vida um dia depois do outro, né, amigos? Ah, pois. E eu vou ler de novo a manchete. Inquérito sobre golpe na arquidiocese da capital será repassado às relações exteriores. Segundo a polícia, não há dúvidas de que o caso seja um crime de estelionato. Vamos ao fato. O delegado Paulo Jardim, da primeira delegacia de polícia, afirmou hoje que repassará o inquérito de suposto golpe na arquidiocese de Porto Alegre ao Ministério das Relações Exteriores ainda esta semana. A polícia civil, impedida de continuar as investigações, porque o vice-cônsul português na capital, Adelino da Assunção Nobre de Melo Vera Cruz Pinto. Repete! O nome do sujeito, Adelino da Assunção Nobre de Melo Vera Cruz Pinto. Meu Deus! Tem imunidade diplomática. No ano passado, o Adelino Pinto conduziu negociações com uma ONG belga para reformar o Adelino. para reformar igrejas no estado com recursos do projeto de restauração do patrimônio de origem portuguesa. Ah. Ele teria lesado a arquidiocese em 2,5 milhões de reais. Que malandro esse Portuga. Aliás, Pinto, como todo, né, Portuga, né, cara? É, né? O Brasil só é o que... Bom, deixa assim. Hein, Cristiano? Eu estou a tentar entender tudo o que aconteceu, eu não compreendi até agora. Preciso de mais um tempo para raciocinar sobre o assunto. Ei, cara, vamos aqui, ó. Quadrilha presa no Sul vendia documentos falsificados a quem queria entrar nos Estados Unidos. Olha que beleza, isso aí em Santa Catarina, sul de Santa Catarina. Tá tão fácil tirar o visto hoje em dia, pô. Que eles não negam visto pra mais ninguém. Agora em Santa Catarina estão vendendo visto. Então, é como isso, como se fosse isso, estão vendendo visto. As pessoas presas na manhã desta terça-feira na região sul de Santa Catarina, em uma operação das polícias em parceria com o Ministério Público, são suspeitas de vender documentos falsificados para quem solicitava visto para entrar nos Estados Unidos e no Canadá. A documentação fraudulenta era apresentada pelos compradores durante a entrevista embaixadas e no consulado do Brasil. Pra limpar barro, o cara tem antecedente criminal, o cara, sei lá, não declara imposto de renda, vê que vai ter algum problema pra tirar o visto e vai lá e paga pros caras. Pra limpar o nome dele, pelo menos. Agora é um transtorno, né, cara? Tu tem que viajar pra Rio, São Paulo e Recife, são as três, ou Brasília. Recife, ou Brasília, são as quatro, Pô, cara, há um tempo atrás tu entregava o passaporte, foi assim que eu tirei o visto em 2001. Tu entregava o passaporte numa agência de turismo. Eles mandavam. Os caras mandavam pra São Paulo, o passaporte vinha com o teu visto. Isso americano, aí. Tranquilo. Ah, é que era menos gente viajando, cara, no final... Né? E foi antes dos aqui, atentados de 2001. No final dos anos 80, início dos anos 90, agora já passou, cara. Eu era office boy de uma agência de turismo no centro, e eu ia... praticamente todo dia até o consulado norte-americano que tinha em Porto Alegre, na Borges. Sim. E, tipo, cara, era muita gente já que mandava, né? Porque a agência vendia a viagem, tu encaminhava a documentação pra agência e a agência encaminhava pro consulado. Aí, dependendo do caso, eles pediam pra fazer uma entrevista e tal. Aí, em alguns casos, tu tinha que viajar, tinha que se deslocar até lá pra ser entrevistado. Exatamente. Mas a grande maioria era os caras carimbar, botavam visto lá e te mandavam o passaporte prontinho. Eu já fico era todo bobo. Ah, os caras querem me entrevistar, cara. Aham, é bem legal a entrevista. Vou aí, fica tranquilo. Pô. É uma coisa bem tranquila. Assim. Pretinho, valoriza, por causa do pretinho. Valoriza. Eles falam com uma voz bem calma, bem tranquila. Os clientes te deixam bem à vontade. É, uma delícia. Governo japonês está em estado alerta máximo para tratar problemas em Fukushima. Primeiro-ministro japonês Naoto Kan afirmou nesta terça que seu governo está em estado de alerta para tratar dos problemas relativos ao acidente na central nuclear de Fukushima. E uma informação, já foi constatada radiação nos Estados Unidos e na China, né, Almir? É verdade, exatamente. Estamos vendo radiação e está com uma canoa também, parece que vão cancelar as aulas. Isso. Não tem mais aula por causa da radiação e do tsunami, né? Pode acontecer tsunami, qualquer momento. Claro. Tá e o último destaque do Clique RBS, acidentes com motos são um problema de saúde pública em Santa Catarina. Cada acidente de moto no país custa, em média, R$50 mil aos cofres públicos, cara. De gasto com saúde no de SUS. De gasto, exatamente. Internação, exame, seguro. Quanto custa uma moto? Mais. 5 mil? Depende da moto, né, cara? Uma moto básica, 5 mil? 5 mil. Então o acidente custa 10 vezes o valor da moto. É. Legal essa conta aí. É lamentável, né, amigo? É isso, amigo. 74,2% dos acidentes são causados pela motocicleta, sabia? Pelas motos. As motos causam 74,6% dos acidentes sobre duas rodas. 74,6% dos acidentes causados por veículos de duas rodas são motos. O resto é bicicleta. Aham. Muito bom. Italiana fica presa ao amante e precisa de ajuda do marido para se soltar. Pô. Salvatore Masi e Angelina Marcello, ambos casados, resolveram pular a cerca e namorar no banheiro de uma loja em que trabalhavam em Bergamo, na Itália. Ah, lá em Bergamo. Porém, o que era para ser uma aventura, um momento de prazer, acabou virando um pesadelo. De acordo com o jornal Daily Mirror, foi preciso chamar médicos para socorrer porque eles ficaram presos nus e abraçados. Na hora H, a mulher sofreu uma forte câimbra e não conseguia soltar o amante. E o pior, Salvatore e Angelina foram encontrados pelo marido dela, que trabalhava na mesma loja. Ele era a caixa da loja, minha. Isso é que nem cachorrinho quando fica grudado. Eu ia perguntar pro Marcelo se ele sabe câimbra. Como é que desgruda quem cachorro? Quem aqui nunca ficou preso na sua amante, né? Balde de água fria. Isso! Fiquei preso uma vez na minha louca. Eu pensei que ele ia apertar quem é que nunca teve uma câimbra num momento de amor, né? Verdade, o Lelê tem muita câimbra, né? Já tem problema em tudo quanto é membro, Lelê, pô. Já teve mais, agora ele faz pilates. Faz pilates. A grande descoberta da minha vida pós hérnia. Fala mais pra esses tigres, Lelê, do pilates. E tem várias academias fazendo pilates pra cadeirante, né, Lelê? Como é que é lá? Como é que faz? É legal, cara. Estica tudo, cara. Show de bola. Menina de 8 anos, casada com um homem de 50, consegue divórcio. Ah, não. Conseguiu o divórcio finalmente, ela. Já brigava há mais de 6 anos na justiça. Será que foi quando ela se deu conta que o cara não tinha grana? A criança saudita casou-se em 2008. Com um pagamento envolvendo de aproximadamente 10 mil euros. Deram a criança e os pais ganharam 10 mil euros. Vê se pode. Isso acontece lá na Arábia Saudita. Já estive lá filmando, fazendo reportagem investigativa. Fantástico. Tem imagens do casamento? Tem imagem da lua de mel. Na Arábia Saudita. Na Arábia... Meu Deus do céu. Volta, Marcelo. Na Arábia Saudita, os casamentos com criança têm aumentado muito. E tem aumentado também as críticas da população do Ocidente contra isso. O jornal Saudi Gazette afirmou que a anulação do casamento foi conseguida por meio de um acordo entre as duas partes. Os pais pagaram e aí a filha conseguiu o divórcio. Muito bom. Tá bem, Marcelo. Menina de 8 anos, hein? Casou com um garoto de 50, um guri, né? Um gurizão. Não, um garotão de 50. Ela se aproveitando dele. É o golpe do baú, né, meu? Pra terminar, um guaxinim. Como assim? Claro, esperta, galera. Esperta! O cara cheio hoje da grana. Hoje em dia, assim, as crianças estão muito espertas. Só ligeirinho. Um guaxinim foi resgatado após ser visto com a cabeça entalada num pote, amigo. Olha ali a imagem, que bonito. O caso ocorreu em Hong Kong, no estado de Nova York. Ah, lá em Hong Kong, o animal ficou com o objeto preso por pelo menos 8 horas. Pô, pobre tadinho do guaxinim, né, gente? Olha a imagem dele ali, ó. Ele com um pote ali, ó. O que não faz a sociedade capitalista, né, amigo? Um potezinho na cabeça do guaxinim, coitado. Foi lá comer. A natureza só quer se alimentar, amigo. A natureza estava aqui antes do ser humano. Quer dizer, então, manchete de notícias só de entalados hoje. Só de entalados. Amantes que se entalam, o guaxinim que se entala. Ele foi ali, ele buscou o filtro que ele colocou no Google, ali foi entalados. E às 6 da tarde, o misterioso sumiço do pênis de borracha na prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro. Tá bom, muito obrigado, Marcelo, pelas notícias sempre impactantes. É verdade, aqui no submundo da notícia. Jornalismo verdade. Vamos dar uma girada aí, vai. Eu queria cumprimentar o Potter. E aí, boa Potter, tarde, tudo boa bem, tarde. Cara? Tamo aí. Tamo vivo. Aguenta a pila. Como assim, tamo vivo? Pago. Caixinha. Tamo vivo, cara. E aí, Pi, o que tem aí, Pi? Vamos anotar. Dicionário para entender as mulheres. Janderson é que manda. Preste atenção. Janderson! Quando a mulher diz sim, ela quer dizer... Não. Quando ela diz não, ela quer dizer... Sim. Perfeito. Quando ela diz não sei, ela quer dizer... Sim. Não. Sim. É? Sim. Sim. Depende. Sim. Depende da pergunta. Também não sei. Tu tá afim de ir lá? Não sei. É sim. É sim. Isso aí. Vamos jantar? Não, às vezes eu acho que é não. Não. Porque ela tá afim, não é? Ela tá afim, tu fala assim, ó, nós estamos indo lá. Não, vamos lá. É isso, não sei dela. Mas o exemplo do Pierce foi perfeito. Quer ir lá? Obrigado. Não sei. Porque ela perguntou. Fala assim, pega a tua bolsa, nós estamos indo lá. É isso que ela quer ouvir. Tá. É, mulher não gosta de ser perguntada, gosta de ser informada. Isso, é isso aí. Mandada. Informada. Mandada somos nós por elas. Quando ela diz talvez, aí não. Aí é não. Ah, é, talvez. É. Vamos lá? Talvez. Não. Posso pensar um pouquinho? Vamos no churrasco do Cagê lá? Talvez. Não. Talvez não. É, não. Aí o pior não é não e nem ela nem tu vai. É, claro. Vamos lá no Cagê, talvez. E aí o que o cara tem que fazer? Tem que falar assim, ó, tô indo pro churrasco do Cagê, quer ir? Talvez. Vai sozinho. Tá, então a conclusão óbvia é o seguinte. Não sei. Quando tu faz um convite pra uma mulher pra ir... Faz um convite pra uma mulher pra ir num lugar. E ela responde não, quer dizer que tu também não vai. Não vai. É isso? Agora, se for fazer o que o Potter disse, depois também já tem a resposta aqui. Quando acontece o seguinte, faça como você quiser. Quando ela diz, faz como tu quer, Lelê. O que que significa isso? Tu vai pagar caro, te prepara. É verdade. Quando ela diz, nós queremos... Ela quer dizer, eu quero. Eu quero. Quando ela diz, precisamos conversar, é porque ela quer falar. Se queixar de ti, né? Quer falar, quer botar os podres pra fora. Quando ela diz, vai em frente, vai, faz. Vai dar. Ela quer dizer, não quero que tu vá. É. Quando ela vai diz... Vai no churrasco. Essas duas frases que tu falou, é só colocar o não na frente. Que tu disse antes ali, quando ela disse assim, faz do teu jeito, ela quer dizer, não faz do teu jeito. Isso aí. Vai em frente, não vai em frente. Isso aí. É. Quando ela diz, não tô chateada, ela tá chateada. Aí o não sai. Sim. Seja romântico, apague as luzes quando ela diz, né, pra ti. Seja um pouquinho mais romântico, apague a luz. O que ela quer dizer? Eu tô me sentindo gorda, então... Te fraga. Esta cozinha aqui é meio desajeitada. Essa cozinha aqui é meio desajeitada. O que que ela tá querendo dizer? Quero uma cozinha nova. É, uma cozinha nova, uma casa nova. Casa, pode ouvir, tá desajeitada, então ajeita, né? É. Cozinha, né? Quanto que você me ama? Quando ela pergunta, até que tu me ama. Ah, eu fiz algo de que você não vai gostar de saber. Quando ela te pergunta quanto você me ama. É que nem uma repórter da CBN que tinha acabado de chegar em Floripa, ligou lá pra CBN, saiu pela primeira vez com o carro da CBN, deu meia hora e ligou pra CBN. Chama o chefe do servidor. O chefe, o Saulo lá, daí chamou o Saulo. Saulo, quanto é que custa uma porta de Mondeu? É mais ou menos isso. Tua mulher sai com teu carro e liga meia hora depois. Quanto tu me ama? Quanto tu me ama? Outra. Tô pronto em um minuto, pera aí. Significa o seguinte, tira o sapato, vai ali na frente da TV, relaxa que a coisa vai demorar. Quando ela pergunta, tô gorda, o que que a gente tem que dizer? Não. Não fala nada. Não fala nada. É isso aí. Qualquer resposta, diz assim, tu tá gostosa. Diga que eu estou bonito. Aí eles vão te chamar de bagaceira. Aí eles vão te chamar, tu é um bagaceiro. Não. Diga que eu estou bonita. Pronto. Isso. Só isso. Você precisa aprender a se comunicar quando diz pra ti, né? O que que ela quer dizer? Concorde sempre comigo. Boa. Não estou gritando. Isso significa que eu estou berrando. Manda um abraço e um pó fica abraço! Adoro e um pó fica tranquilo. Adoro, pra te decide! Pra minha esposa Fran. Meu Deus. E aí, Cajizinho? Instruções pra andar de avião! Boa! Onde estiver escrito empurre. Onde estiver escrito pull, não pule, puxe. Onde estiver escrito exit, não exite, pule. É tudo ao contrário. Boa, muito bom. Falso cognato, exatamente. É escrito em português, mas tu te trai em inglês, né? É um falso cognato. Muito bom, hein, Marcos? Tem um comercial da na TV muito inteligente sobre essa situação. Qual é? The Parachute! Ah, é. O cara chuta. Doutor, eu vim procurar o senhor porque eu faço xixi todo dia de manhã, 7:00 AM. Mas o que é isso? É ótimo ter o organismo bem reguladinho, pode crer. Seu organismo tá tudo certinho. Fazer xixi todo dia na hora certa é excelente. Pode crer, não se aguente. É sintoma de um corpo funcionando. Relógio, tô falando. Mas doutor, eu faço xixi todo dia 7:00 AM. Mas eu só acordo às 8:00. Lamentável, né? Ah. Ai, boa, vai, boa, boa, guri. Lamentável. Aperta a mão aqui, guri. Não, vou te cumprimentar. Com essa mão suja aí. Que suja, cara. Tá suja a tua mão aí. Lava toda hora a minha mão. Lava a mão, mas conta muito dinheiro. O dinheiro é sujo. Conta muito dinheiro, cara. Dinheiro é sujo, Ricão. Cara, eu só uso cartão de débito, guri. E ainda enquanto tem limite. Vai daí, Lelê. A deliciosa morena se aproximou. Essa piada eu acho que é boa, cara. Essa eu acho que não, acha? Fala a isso, é, cara. Ah, levantou a expectativa, né? Mas eu falei, eu acho que é boa. É que eu não li ela ainda, mas hoje eu tô confiando na produção. Ah, tá, então vai. A deliciosa morena. Isso é tipo tu contratar um volante antes do volante chegar, tu falar que é espetacular. Tá, mas é que eu fico nervoso, cara. Chega uma piada pra mim. Ou o café bom. Lê a piada. Lê a piada. Ou tu pegar um zagueiro e dizer que é o. Que é o alemão aquele. Ah, o Beckenbauer. Beckenbauer. Então um atacante, o café gol. Botar nome de gol. Muito gol. Antes, gol, né? Mas o Cavanaghi até acho que vai fazer gol, mas botou o gol ali, né? Aí, nunca vai fazer tanto. Pelé nunca foi Pelé gol. É verdade, cara. Pelé nunca foi nem fenômeno, nem... Nada. Ele era simplesmente Pelé. É isso aí. Cara, vocês estão falando do Cavanaghi muito, cara. Lelê, deixa assim. Só nós. Lelê, olha pra mim. Programa de humor. Ele tem que fazer gol primeiro, Lelê. Não, mas tudo bem. Mas deixa. Deixa. Mas claro que deixa. Deixa. A deliciosa morena se aproximou do lago deserto. Olhou ao redor para se certificar que não havia ninguém por perto e tirou toda a roupa. Quando se preparava para dar o primeiro mergulho, um guarda saiu de trás de uma árvore e falou: "Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar neste lago." A moça ficou vermelha de vergonha. "E por que o senhor não me avisou antes de tirar a roupa?" "Bem," respondeu o guarda, "é que não existe nenhuma lei proibindo tirar a roupa na beira do lago, né?" A piada é boa. Tá melhorando, né? Tá melhorando, né? Tá bom. E aí, Luciano boa, Baiano? Olá, galera do PB. Meu nome é Rômulo. Eu, mais uma amiga, Bárbara, estamos à procura de novas pessoas para fazerem parte de um blog. Que susto. O nome do blog é O Papo de Adolescente. Então, se você, se você quiser fazer parte da... É o guri que tá mandando? É, o Rômulo. Então, se você quiser fazer parte do blog, mande um e-mail para papoadolescente10@hotmail.com. Com seus dados, aí precisa de idade, o que gosta de fazer, o que não gosta, e claro, sobre o que você quer postar no blog. Sugestões do Rômulo. Eu quero fazer parte, Potter. Eu então, gostaria. Ouça as sugestões do Rômulo pro blog. Deixa lá. Eu ver quais eu me incluo aí. É, deixa eu prestar atenção. Internet. Eu tenho opinião. Tudo que rola na rede mundial de computadores. Make. Que make? Tudo sobre moda e outras coisas. Ah, olha, isso é importante. É. Curiosidades. As coisas mais estranhas e engraçadas. Que lamentável tu tá fazendo isso, cara. E a última, dica do Rômulo é, o assunto pra poder postar, né, é fotografia. Oh, demais, cara. Pobre do Rômulo. Como tirar uma foto boa, dicas de câmera e etc. Cara, é isso, meu e-mail é papoadolescente10@hotmail.com. Aí. Bom, aí o serviço, né? Obrigado, é Rômulo, controle, né? Obrigado, Rômulo. Há quanto tempo eu não vejo um cara querendo fazer um blog? Querendo fazer, querendo, não, fazer cara, um blog demora tamo, 2 minutos pra fazer um blog. Estamos em 2011, o cara que tá querendo fazer um blog, cara. Ele quer parceria. Ele vai entrar no Twitter em 2020, ele né? Quer parceria, ele quer parceria. Cara, é mesmo montar uma banda. Ele tá abrindo o MySpace ano que vem, cara. E ele não quer trabalho solo, ele não quer aquela coisa de pegar o violão, agora eu vou gravar um som e tal, não, ele quer montar uma banda. Já tem ele a barba. Quer amizade. O que, que vem depois do Twitter, Marcos? Depois do Twitter? É. Não sei, velho. Não sei. Rede social tem alguma coisa. Tem o blog do Rômulo. No Facebook. O blog do Rômulo. O Facebook é blog. Essa vai ser a grande sacada da internet. O blog do Rômulo. Tem a nova. E vocês vão ter que engolir o blog do Rômulo. A nova febre da rede social, que é o Instagram, né? Que é um Twitter de fotos, digamos assim, né? Boa. Mas é especificamente pra fotos. Mas eu não sei se ele tem capacidade de virar sabe o que é o, não, o Orkut, assim, sabe? É, não tem. Especificamente claro pra fora. É o Facebook, né? O Facebook vai dominar o Brasil, vai acabar o Twitter, né? E aí vai todo mundo no Facebook. Ah, deve ser. Tu acha? Eu não acho. Não, acabar o Twitter. Não, tem um monte de gente já fala, eu não entendo nada do assunto, mas um monte de gente que entende do assunto diz que o Twitter já tá morrendo. É. Que o Twitter vai morrer. Bom, esse ano. Esse ano é tipo o último ano do Twitter. Que no ano passado, no final de 2010, o Twitter já tava numa queda absurda. E que só aconteceu o bambambam de novo no Twitter, assim, o último respiro antes da morte foi os protestos no Egito, que criaram uma certa utilidade para a ferramenta novamente, ali no final de 2010, por causa do bafafá que teve no Egito, Trending Topics, o mundo todo se mobilizando através da ferramenta. Mas sempre vai acontecer alguma coisa que justifique isso, ou que dê um up. O Twitter é uma nova ferramenta de jornalismo. É, são cada vez menores, né, cara? Agora, como tudo isso repercute muito mais no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo. Não, o Brasil é Twitter. Não, e tudo. O Orkut já era. Não, cara, mas o Facebook tá se tornando uma coisa meio chata, cara, porque, tipo assim, aqueles negócios de convite pra festa, essas coisas que tu não quer receber, sabe? Você tá começando a virar uma praga no Facebook, um monte de... Mas o Twitter é assim também. É que o Twitter é mais ágil pra isso, né? Tu recebe a tua timeline lá, os caras mandam uma festinha também. Só que não te atrapalham tanto como o Facebook. Porque o Twitter não te manda e-mail pra falar isso. Óbvio, tu pode trancar tudo isso no Facebook, né? Tu pode eliminar. Mas o Facebook é uma baita ferramenta, é mais completo que o Twitter. Tu pode escrever e chegar. Mas o Twitter é mais ágil. O Twitter é mais ágil. Mas, bom, enfim. Cara, deixa eu tocar novamente no assunto do azulzinho que foi agredido em Porto Alegre ontem no aeroporto, amigo. Marcelo. Recebi hoje pela manhã o telefonema de um amigo nosso, amigo recebeu de todos nós aqui. Recebeu o telefone dele? Vamos lá também. Não, peraí, deixa eu falar sério. Recebi um telefonema de um amigo de todos nós, o Magrão do Opinião, nosso querido Magrão do Opinião. Nosso bruxo. E o Magrão disse que esses tempos estava chegando de viagem em Porto Alegre, voltou de viagem a Porto Alegre, e o azulzinho, mesmo azulzinho, o abordou, porque ele estava com o carro estacionado ali além da placa, ou antes da placa, enfim, estava mal estacionado, botando as malas dentro do carro, e o azulzinho abordou ele da mesma forma, tipo, tu não tá vendo aquela placa ali, acho que tu vai ter que voltar pra autoescola. O azulzinho chegou assim nele. A grosseria. Aí, velho, se tu já chega assim, entendeu, é muito grande a possibilidade de tu ter a reação do cara, né? E aí, nesse momento, o Magrão falou uma coisa muito interessante. Quando a gente vai pra fora e convive com outras culturas, outra linha de educação, nós ficamos abismados, né? Pô, como é que um guarda em Londres te aborda dessa forma e te ensina a atravessar a rua em Londres? Como é que na chegada na alfândega, num país diferente, os caras te tratam bem? Porra, velho, como é que o azulzinho não trata bem o cara que convive com ele na mesma cidade, velho? Sabe, o concidadão. Não entendo isso, velho. É falta de educação, é falta preparado. De preparo. O que, que é isso, cara, velho? Eu vou falar uma opinião muito sincera pra vocês. Ontem, quando eu li essa notícia, e nela, a primeira versão na notícia era a versão do motorista. Sim. Na ordem cronológica. Cara, quando eu li a versão do motorista, eu me bateu na hora, assim, cara, esse cara tá certo. Porque eu já fui abordado por azulzinhos exatamente como esse cara contou. E agora o Magrão vem e fala a mesma coisa. Porque já foi abordado assim também. Porque arrogância, né, cara? Porque não a humildade, a parceria. Chegou, ô parceiro, pô, quem sabe tu bota teu carro pra frente da placa ali, dá essa forcinha, ou pra trás da placa ali, daqui pra frente não dá pra estacionar. Isso eu posso dizer, que a Guarda Municipal de Florianópolis tem essa diferença, cara. A Guarda Municipal lá em Floripa tem essa educação no approach. Que a Guarda Municipal em Floripa tem a função de cuidar, de fiscalizar de trânsito, o trânsito, também, né? É diferente de uma abordagem militar, da Brigada Militar, da Polícia Militar, que o cara, o policial militar, o brigadiano, ninguém tá na rua vendo de tudo todo dia, toda hora. Ele não tem que chegar na simpatia pra qualquer um, o cara não sabe nem se tu é bandido ou não. Se ele tá te abordando é porque ele tem o motivo dele pra te abordar. Agora, porra, o azulzinho, velho, por uma situação de trânsito no aeroporto, aqui, né? No aeroporto, cara, o cara tá chegando de viagem, cara. Ah, por favor, velho, por favor. Olá, me chamo Augusto Favreto, moro em Chapecó, oeste de Santa Catarina. No programa de sexta ouvi vocês falando, se não me engano foi o Pianjas, que depois da Serra do Rio do Rastro, todo mundo era gaúcho. É, aí é gaúcho sim, não vem falar que tu é catarinense. Tenho respeito pelo povo gaúcho e sua cultura. Sei que no oeste a cultura gaúcha é muito forte por motivos de proximidade e os descendentes que aqui vieram. Mas assim como a maioria do povo gaúcho que defende com fervor sua bandeira, nós catarinenses e oestinos também fizemos com a nossa. Meus pais nasceram no oeste catarinense, eu também, espero criar meus filhos por aqui, e desde sempre nós, chapecoenses e oestinos, sofremos uma certa discriminação no litoral, chamados de gaúchos e outras baboseiras ligadas ao assunto. mas não é xingamento, gaúcho. Não tô falando. Preconceito, chamado. Oh, gaúcho! Cara, chamados de gaúcho. Cara, não, é bem aí, gaúcho, é, mesmo. Bem gaúcho mesmo, rapaz. Tu é um filho de uma gaúcha, rapaz. Que isso, rapaz? Vai tá xingamento, né, cara? Oh, desde sempre sofremos discriminação sendo chamados de gaúchos no litoral. Olha isso, cara. Que isso, velho? É, não tô falando que ser chamado de gaúcho é uma ofensa, diz ele aqui, mas ser deixado de lado pelo seu estado é complicado. E após o Pretinho abordar este assunto, sexta, achei interessante enviar a opinião do povo do outro lado da Serra do Rio do Rastro. Sem mais delongas, totalmente gaúcho, né? Essa é bem gaúcho, é bem gaúcho. Sem mais delongas, o motivo do meia é pra mostrar que depois da Serra também tem catarinense. Mas o Augusto Favreto... Tem catarinense. Tem catarinense. Tem catarinense em tudo que é lugar do mundo, rapaz. Assim como o gaúcho, como o paranaense. Relaxa, cara. Não tem fronteira, cara. Não estamos aqui pra disputar quem é melhor, quem é pior. E uma vez me xingaram também de gaúcho, cara. Lá em Floripa, lá me xingaram. Ô, gaúcho. Gaúcho mesmo. Semana passada, eu tava em São Paulo aí, eu tava falando com uma pessoa, ela ligou pra outra pra fazer um intermédio entre a gente. Eu já conhecia esse outro cara, mas fazia tempo que eu não via ele. E tava no Viva Voz, ela ligou do Viva Voz, assim. Daí ela falou, ah, fulano de tal, eu toquei com o Lelê, tu lembra dele? Ele, ah, com certeza, um clássico gaúcho. E ele falou isso do Viva Voz sem saber que eu tava vindo. Daí eu tomei aquilo como um elogio pra mim, né? Pô, um clássico gaúcho. É, né? Mas foi xingamento. É, de repente ele quis dizer que eu era viado, sei lá. Paulista, diz, ah, um clássico gaúcho. Associação de São Paulo canto, né? Arerê, gaúcho, tem uma relação homossexual. E fala tchê. Dá, e fala tchê. Tu tá com purpurina perto do olho, né? A torcida do São Paulo tem muita propriedade. É, tem muita propriedade. Aliás, foi da torcida do São Paulo que eu vi isso pela primeira vez. Tem um vídeo no YouTube da torcida do São Paulo cantando isso aqui no Beira-Rio. E aí, daqui a fora do estádio, chegando no estádio, e aí uns guardas da Brigada Militar chegam neles ali pra... E pergunta, o que eu estou cantando aí? Aí acontece um diálogo bem engraçado. Assim. Ah, mas deixa assim, freguês sempre tem razão. Vamos fazer os classificados. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós aqui então. Ah, peraí, só um pouquinho. Aqui. E aqui. Aqui de novo. Almir. Aqui, Almir. Almir aqui, peraí. Ah, peraí que eu tô tirando uns raçonequinhos aqui atrás. Almir. Aí, show de bola. Show de bola. Classificados do Pre. Não há classificados do Pretinho, cara. Almir. É, exatamente. Era isso aí, fazia parte aí, da produção também? Eu vou... Daqui. Eu da semana passada. Boa tarde, vendo balança Filizola CS 15 Digital. Foto abaixo. Que bela balança. Com saída para etiqueta e códigos de barra. O valor desta balança nova está em torno de R$800. Tô vendendo por 300 com manual. Então o e-mail para comprar esta balança Filizola é andredalegrave@terra.com.br. Dalegrave com dois L's. Balancinha digital é uma barbada, né? Balancinha digital para pisar o presunto. É, né? Banheiro ali, né? E essa não mente, não, né? Cara, essa balança aqui eu acho que não é balança de banheiro, cara. Não é? Não. Talvez seja. Tá, mas não pode ligar. Não, cara, banheiro, com cara. Saída pra etiqueta e código de barra, cara. É aquela que dá até a altura. Não, cara. Não, cara. Isso aqui é balança pra pesar fiambre. Pra pesar carne. Sim. Balança de super. Sim, que aparece vermelhinho. Isso. Sai etiquetinha autoadesiva. 200 gramas de presunto. Mas talvez dê pra usar no banheiro. Claro, bota o pi lá. Não, acho que ela tem limitação de peso, cara. Será que tem limitação? Porque seria legal usar essa no banheiro. Eu. Bota o pi em cima, já que tem limitação de peso. E aí já. E aí tira a etiqueta. Sai o preço do pi, cara. Bota no bambu. Te pesa, aí tu tira ali o peso impresso e gruda na parede do banheiro. Não pode esquecer de digitar o valor do teu quilo. Quanto custa o teu quilo? É verdade. acho que vai depender muito do dia que o cara passou. Né? Mais um aqui, ó. Como todo anúncio vem seguido de uma história, aí segue a minha. Calma, tu falou o contato da balança? Falei, cara. Falei o contato. Dalegrave. André Dalegrave, @terra.com.br. Ok. Moro junto há 6 anos e no ano passado eu e minha noiva resolvemos nos casar conforme manda o figurino e os bons costumes. E como não podíamos esperar outra coisa diferente, a patroa resolveu engatar o segundo sonho, que é ter um bebê. Para isso, estou vendendo o meu carro e o dinheiro vou usar para comprar um AP maior. Aí, bonito. Corsa Hatch Max 1.0 Flex, ano e modelo 2007. Prata, completo, com ar, direção, trava, rádio USB, 47 mil quilômetros, limpador, desembaçador traseiro, estado de zero. 26.500 quilômetros. Interessados em receber as fotos no e-mail vendocorsamax@hotmail.com. Lembrando que Max é com 2x. vendocorsamax@hotmail.com. Vamos faturar, gente? Vamos, Almirzinho, como é que tu tá, Almir? Oh, tô maravilhosamente. Tu tá bem feliz hoje, hein, Almir? Tô show de bola, né? Tô que bom. Tá dormi que tá. Bem, dormi. Dormiu, bem, eu vi, tava dormindo atrás, ali. Né? Dormi tava dormindo manhã ali. Toda, pô. Tá é. Show de bola, tô curado. Foi dormir tarde ontem, né? Show de bola, fui dormir tarde. É. Bebi um pouco. Bebeu um pouquinho ontem a mais. Aí hoje tô curado. Tá curadinho. Eu posso dizer que eu sou um homem sarado. Pois é, é verdade. Gente, que quem é a coisa que mais nunca de... foi desculpa, vai. Passear com seu pitbull numa pracinha e tem aquelas crianças pra atazanar? Pior coisa que tem pra quem é dono de pitbull é criança. Criança atrapalha. Porque o seu pitbull, em vez de brincar com a sua bolinha, brincar com o seu dono, vai brincar com o braço de criança, vai brincar com a cabeça. O cara não brinca com já isso, já contei aqui, né? Se um pitbull vier na tua direção, ele vai te ganhar na corrida para dar o braço pra ele. Ele vai morder o teu braço. Aí, meu cuidadosamente, Deus. Tu procura um muro. Sabe muito. Né? E aí tu joga o pitbull pro outro lado do muro, assim. Isso, ele e vai. Aí, ele joga... e o teu braço. Não, não. Vai arrancar um pouco do teu braço. Né? Mas nada que o implante depois de nádega, é que, tu tira assim, da nádega. Se tu começar a brigar com o pitbull, ele vai te dar várias mordidas. Vai ser ruim. Acho que tu poderia ir na Ana Maria Braga dar essas instruções. É sério? Pode ser. Se não tiver o muro pergunta, por perto, tu tem que procurar o muro. Pergunta pra um treinador de cachorro. Sim, sim. Se o pitbull. Mas não precisa ser. Tu tá no descampado. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. A canela? Quando o cachorro vem atacar, tu simplesmente tem que ficar parado e tu não pode olhar no olho dele. Não, o pitbull vai te atacar de qualquer jeito. Foi isso mas que o cara deixa falou. Ele te atacar, é isso que eu tô falando. Não, se ele morder, é não, tu não vai fazer. No pescoço. E se não tiver muro por perto? Então eu desisto, né? Tu quer dizer pra uma criança de 5 anos botar o braço na frente? Claro, claro. Certo. Bota, dá o braço pra depois ela. Depois tu me seja mordida, mantenha a calma. Seja mordida. No momento da mordida, mantenha a calma. Porque assim, ó, se tu começar. E fica calmo, deixa a outra mão livre. Se tu bater no cachorro, ele vai sair do teu braço, vai no teu pescoço e tudo mais. Gente, então, é acabo de encontrar o meu assessor pra segurança. Segurança contra agora. Acidentes. L. Potter. Obrigado, Almir. Luciano bom. Baiano Potter, arroba obrigado, Almirzinho. Vamos fazer o show de intervalo, a gente... Eu nem falei o produto. Anúncio, é. Mas eu nem falei o produto. Ficou te papagaiando esse tempo todo e não falou o produto. Não, mas foi o Potter que se meteu. Mas como assim? Eu dei um aviso de utilidade pública. Vou te dar um minuto, Almir, pra anunciar o teu produto. Tá valendo. Foi. Então é o seguinte, Almir que tem. Research. É um minuto, fica à vontade. Wireless Development Group. Wireless Development Group. Acaba de lançar a corrente coleira para pitbull. Wireless. Agora você vai poder andar no meio da galera com o seu pitbull, com a corrente wireless, sem problema nenhum. No meio do parquinho cheio de criança, agora você vai poder andar por lá com o seu pitbullzinho, sem problema algum, gente. O e-mail é lucianobaianopotter@hotmail.com www.9917 Não! Não. Casa do Fetter e o estagiário está fazendo festinha GLS lá. Não, não tá, cara. Ponto. 10 segundos, amigo. Quero fazer um blog. Por favor, me ajudem mandando fotos bonitas. 2 e um papo sobre maquiagem. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. De volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 15 minutos para as duas. Quem é que vai fazer o Bola nas Costas? Eu quero saber quem é que vai fazer o Bola nas Costas. Agora no Pretinho Básico, Bola! bola nas costas. Chama aqui o nosso querido mendigo de plantão, Abutre, que veio de Canoas só pra ler as manchetes do Bola. Tudo bom, Abutre? Muito boa tarde, The Number One Radio Station Atlântida apresenta Bola nas Costas. Apresentação, não esqueça desta voz, não esqueça deste nome, Abutre. Abutre. Eu estou aqui para ler as notícias. Visita surpresa da FIFA no Beira-Rio. Segundo a direção, arquiteto encarregado pelo comitê organizador deixou o estádio satisfeito. Victor volta da seleção e elogia a reserva Groy. Foram atuações bastante seguras, diz titular sobre o companheiro. Com Silas não tinha futevôlei. Quem disse? Isso aqui é uma opinião, não é uma notícia. Eu estou aqui para ler o que me passa. Éber desfalca o Figueirense no clássico. Exames constataram um estiramento na coxa direita do artilheiro do time alvinegro. Problemas do gol havaiano, Zé Carlos e Renan. Vai, sério, tem que ser sério. Zé Carlos e Renan não têm respeito às boas atuações. Repetido! Zé Carlos e Renan não têm respeito às boas atuações. Eu tenho 10 pilas. Pra ler essa aqui, toma aqui 5 pilas e lê essa última aqui. Ex-técnico, aqui tem 4. Tá, dá mais um aí. Ex-técnico, obrigado. Ex-técnico do Barça diz que Neymar se encaixaria no time de Guardiola. Tá certo, é isso aí. Muito obrigado, né? Number One Radio Station. Qual é o time do obrigado, Guardiola? Obrigado, Abutre. Barcelona? Barcelona. O Neymar. Pro Barcelona? O Barcelona disse que vai oferecer 80 milhões de euros pelo... Não, olha só, 80 milhões de euros pelo Neymar e o Ganso. Neymar e Ganso. Caramba, vai ficar bom, hein? Barato, né? 80 Ganso, milhões pelos dois, é? O Ganso não tá jogando nada, né? É, o Ganso tá voltando uma lesão seríssima. Não, mas ele tá jogando, sim. Não tá jogando. Ele já deu 3 assistências desde a volta dele. Exatamente. E tá já fez gol. 3 assistências. Caramba, tá assistência, se não tem assistência, não tem gol. E esse último jogo, o Santos tava sem 10 titulares. Ele era o único titular, foi Santos e Ituano, e eu assisti o jogo. Ituano e Santos. E o Santos ganhou de 3-2 por causa de uma atuação de luxo dele. E o que está acontecendo é o seguinte, é que ele não teve uma renovação de contrato como a do Neymar. Então ele está insatisfeito. Talvez ele saia do Santos. Logo mais às 18h30 da tarde, teremos mais uma edição do Bola nas Costas. Desculpa interromper aí, fala. Um grande abraço pro Lúcio do Grêmio, que ontem veio aqui participar do Bola nas Costas. Vizinho. E é uma figura espetacular. Que beleza. E vizinho de condomínio do Pianjas. Que beleza. Mora ali no prédio, né? Que beleza, hein? Tu vê, tá mal o Grêmio, hein? Tá mal o Grêmio. O tu tá muito bem, né, Pianjas? Acho que o Grêmio tá mal. Vai melhorar, hein? Hã? Amigos do Pretinho, venho através deste e-mail expressar minha raiva, indignação, ou seja lá o que for este sentimento que carrego comigo neste momento. Meu nome é Cauê, tenho 23, sou de Floripa, e há um ano vim para Porto Alegre estudar, trabalhar. É o segundo idiota que eu conheço que sai de Floripa e vem morar em Porto Alegre, cara. O primeiro é Marcos Pianjas. Obrigado. Que, na verdade, este não teve só escolha. Saiu fugido de lá. Tá, tô brincando, Cauê, brincadeira mesmo. Daí o Cauê veio morar aqui para trabalhar, estudar, se aproximar da família. A cidade é muito bonita, tem mulheres maravilhosas. Mas nem só de beleza é feita esta cidade. Em fevereiro, ao chegar em Porto Alegre, fui morar um tempo com os meus avós, até me estabilizar financeiramente e socialmente nesta nova vida. Eis que na primeira semana presencio da janela do apartamento, no 10º andar, um assalto à mão armada. No dia seguinte, presencio um tiroteio em perseguição de carro envolvendo polícia e bandido. Escolheu o bairro errado. Logo pensei, mudei pra Porto Alegre ou pro Iraque? Porto Alegre, mano. E pra quem tá se perguntando, meus avós também moram... Aliás, pra quem tá se perguntando, meus avós moram no bairro Bela Vista. Eu tava perguntando onde moram os avós dele. Bairro nobre de Porto Alegre, onde, ao meu ver, não tem esse tipo de coisa. Como não, cara? Tem em todo lugar. Hoje moro no bairro São João... Perdão, e na minha rua já presenciei no mínimo 4 furtos de carro. Semana passada, dia 20 de março, era um domingo, foi a vez do carro da minha mãe. Fizeram um furo na lataria do carro junto com a fechadura da porta. Entraram, roubaram o estepe e foram embora. Mas não acaba aí não. Hoje, 28 de março, voltamos a ser vítimas em um assalto. Meu pai, ao ir buscar minha mãe na casa dos meus avós, foi surpreendido por 2 vagabundos armados que encostaram 2 armas na cabeça dele e levaram seu carro com todo o material de trabalho da minha mãe. Onde está a segurança de morar em Porto Alegre? São João é Zona Norte, né? A Zona Norte está complicada a coisa mesmo. Sei que isso não acontece só com minha família, mas com muitos, ou por que não dizer com a maioria dos porto-alegrenses. Fica então meu apelo aí para que seja tomada alguma providência por parte da segurança pública, não só aqui como em qualquer lugar. Roubo de comida até tem alguma justificativa. Agora, esse tipo de atitude não tem que ter desculpa. Trabalho tem sobrando, só não trabalha quem não quer. Mais ou menos. Quer dizer, sei lá. Valeu, galera, se possível, lendo Pretinho das 18. Ah. Abração pra todos e obrigado pelo espaço. Nunca pensei que o Maurício fosse tão importante, cara. A gente só nota quando falta. Só nota quando falta. Desabafo. Agora, foi feito, o né? Desabafo do Cauê é legítimo, né? A gente sabe que o troço tá feio, não é só aqui, no interior, na cidade grande. O negócio é se cuidar, cara, tem que se cuidar. É que é diferente. Quando eu saí de Floripa e vim pra cá, eu notei uma diferença brutal também nesse lance de segurança pública aqui. É assalto a carro, sequestro relâmpago e furto a mão armada aí na rua é tipo mato, né? Aqui é normal, não é mais manchete. Floripa ainda é manchete. Ainda é. Quando tem um furto, um assalto, um sequestro relâmpago, tem uma comoção social. Aqui não, aqui... É natural, isso é preocupante, porque vai ficando cada vez mais natural as coisas, né? Daqui a pouco a morte vira um negócio natural. Tava em Buenos Aires, aí sentei assim com uma sacola numa mesa de calçado num restaurante, e o cara veio com aquelas coisinhas de pra prender mala, sabe, de aeroporto, pra não roubar. O lacrezinho aquele lá. Ele assim, deixa eu colocar aqui esse lacrezinho na tua sacola aqui na cadeira aqui, porque aqui tá muito perigoso. Aí eu olhei pra ele assim, loucura, horrível. Tô acostumado já, né, cara? Mas não tipo com assim, lacre, não, criança, tá paciência. Não, né? É que o argentino de Buenos Aires, ele se apavora com o que tá acontecendo em Buenos Aires. Né? Que o argentino sempre foi bodoso, porque tu podia sair às 4 da manhã, isso é incrível, 6 da manhã, cara, né? Isso é incrível. E aí chegou isso na Argentina. Tem mendigo, tem menino de rua. É muito boliviano, peruano, muita gente que vem de fora. Subemprego. Brasileiro. Brasileiro não sei se é mais desses países menos... Não, menos e até do interior, né? Parecidos da América. Até do Sul. O interior da Argentina é bem índio. É bem índio, pobre, né? E pobre. É verdade. E aí eles estão naquele clima ainda de estarem apavorados com o que está acontecendo. E aí eu vi aquilo e ele fica meio sem jeito de falar. Tenha santa paciência, cara. Botar um lacre na bolsa, na mochila, grudando na cadeira do restaurante é o fim da picada. Pode ver como já aconteceu, né? Mas eu... No bairro legal, em bairro de Palermo. Se eu vou comer num restaurante aqui em Porto Alegre, eu nunca deixo meu celular. Mas não tem restaurante coisa. Quase em calçada em Porto Alegre, cara. Não, cara, tem restaurante em calçada. Na rua. Padre Chagas. Tem meia dúzia tem. Umas mesinhas. Pouquinho, né? Num deckzinho, alguma coisinha assim, né? Mas agora pra te jantar, almoçar na calçada com gente passando. A Padre Chagas tem. Claro, Porto Alegre tá cheio disso, cara. Olha só, também. Tá, não, ali na Calçada da Fama tem alguma coisinha ou outra, assim, sabe? Mas lá é meio cultura de Buenos Aires. Mas em Porto Alegre também é cultura, cara. Floripa tem um monte disso também. É assustador o que aconteceu lá do lacre, cara. Deixa eu falar pra vocês, isso aqui não me assusta, sabe por quê? Porque semana passada eu fui numa loja, precisava comprar uma meia. Fui numa loja, comprei a meia, que veio numa sacola. Tá. E aí entrei numa outra loja pra ver o preço da mesma meia. Enfim, tá. Aquele arrependimento que bate, exatamente. Né? Aí deixei a minha sacola com a meia em cima de um balcão. Enquanto eu fui lá no outro lado da loja ver não sei o quê. Aí veio o vendedor atrás de mim correndo. Meu, olha aqui, ó. Deixou a tua sacola lá em cima do balcão. Eu falei, não, eu deixei de propósito. Deixei lá porque eu vim aqui nesse setor da loja. E ele, não, cara, não dá. Não dá pra deixar, porque as pessoas levam. Eu falei, não, mano, peraí um pouquinho, cara, eu tô dentro do Barra Shopping aqui em Porto Alegre, nessa loja aqui, ó. Não é possível que as pessoas levem coisas que não são delas. Ele falou, a gente vê todo dia isso acontecer. Outra cara, história também. Eu acho que é meio cultural, não sei, não tem explicação pra cara, isso. Cara, cultural é tu deixar dito pro teu filho, tu deixar de herança que tu não pode pegar o que não é teu. Isso é cultural, pois entendeu? Sabe que eu acho isso? Mas horrível. Eu acho que a gente não passa isso pros nossos filhos. Ah, tu não passa? Eu passo, cara. Não, todo eu dia passo. Eu passo isso. Eu também filho, passo, mas na TV talvez não passe, a novela talvez não passe. E olha só. E aí a publicidade talvez não passe. Eu não sei, tá? Eu não tenho explicação pra isso. Marcos. Mas uma vez eu vi uma cena que era absurda, o fim de um show, Roberto Carlos, gigantinho, o pessoal indo embora, caiu uma capa de uma máquina fotográfica. A capa só, da capinha da máquina fotográfica, não era a máquina fotográfica, caiu a capinha da máquina fotográfica no chão. Duas senhoras idosas pegaram e saíram correndo com a capinha da máquina fotográfica. O dono olhou e falou assim, senhora, senhora, senhora. E elas foram cortando a multidão. Pensando que era a máquina. Não, elas sabiam que não era. Era macio, elas viram que era só uma... que queriam? Queriam roubar a capinha. Cara, capinha é difícil. Isso. Sabe o que é ver? Não é só... Para aí, só pra completar. Capinha, cara. É educação, porque não é só... O mundo que a gente vive. Não é só roubo e furto. Capinha, cara. Só roubo e furto. Por exemplo, assim, ó. Lá nos Estados Unidos, tu entra numa loja especializada de computadores, lá de uma marca famosa, e aí os computadores são todos abertos. Tu pode chegar ali, entrar naquela loja, ler teu e-mail e sair. Tanto que eu fui comprar lá pra ver um preço de um computador e tinha um mendigo usando o e-mail dele. Olha aí, Abutre. Mendigo, Abutre. Não comprometa a nossa categoria. E aí chegou, olha só, chegou o cara da loja lá rápido pra encurtar isso. Chegou o cara da loja, eu perguntei pro cara, quanto é que custa? Vamos ali dar uma olhada no computador? Vamos. Ele pediu licença pro mendigo, minimizou o que o mendigo tava fazendo, me mostrou o computador. Mendigo vendações. Demais. Vendações, minimizou. Aí o mendigo no lado esperando, né? Aí eu, tá, acabou o que ele tinha que fazer ali, ele maximizou, voltou e saiu, olha assim, cara, inacreditável isso. Aí essa mesma empresa tem algumas lojas licenciadas aqui no Brasil. E aí aqui começou do mesmo jeito. Aí eu fui na loja uma vez, 3-4 meses depois eu voltei e falei assim, cara, por que não dá mais pra usar a internet, não sei o quê? Sabe por quê? Porque a gurizada vinha pra cá e derramava coca por gosto no computador. É, botava a página inicial só pornografia, porque aí chegavam as outras crianças. Sim, aí pra ver. Clicava e abria, né? Uma. Tinha cara que. Aí tinham celulares lá. Eles iam lá e craqueavam o celular pra deixar craqueado o celular que tá ali. E eles abandonaram isso. Ou seja, o brasileiro não é. Ele não furta e ele não rouba só. Entendeu? Ele é mal educado. Ele estraga, ele detona, ele quer fazer isso. É uma coisa que tá dentro. É verdade. Eu não sei o que acontece. Por que que o cara vai entrar ali na loja e derramar uma coca por gosto? Porque ele vai chegar lá depois pros amiguinhos dele e vai dizer assim, ó, pá, derramei coca no computador. Não, vamos achar legal. Tá, mas não é só por isso. Por que que ele acha que isso é legal? Porque os amiguinhos dele acham legal. Não, o cerne da situação, Lelê, é o que o Pião já estava falando, cara. É um bombardeio de eu acho. Mas o Simpsons faz mal, o Simpsons passa aqui na Índia e na Áustria. Não é assim, a televisão é mundial. Mas isso é muito antes do Simpsons. O cerne de tudo é injustiça, cara. Injustiça. A injustiça gera tudo isso. A não igualdade na oportunidade, não é nem na questão de ter ou não ter, mas ter oportunidade igual diminui essa sensação. Mas como é que tu me explica, filhinho de papai, gente rica fazendo isso que o Potter tá falando, ou gente rica vândalo? O filhinho de papai, ele não tem exatamente o sentido da justiça. Ele tem a sua injustiça. Ele tem a ausência desse sentido. A ausência de justiça, de igualdade, de respeito, eu sei que tal qual aquele que não tem a oportunidade. Entendeu? Ele tem o excesso de oportunidade pra ele não dá o valor da oportunidade que ele deveria ter. A educação tá muito colada com a punição, seja qual for a punição. E o Brasil é um país impune. Um guri que vai ali e pega alguma coisa, derrama uma Coca-Cola ali, sei lá, acontece alguma coisa com ele, se alguém viu, ele tinha que ser punido de uma maneira que ele não repita aquilo e que sirva de exemplo pros amigos dele. O exemplo tá lá em cima. É isso aí, Cajé, é o que eu ia dizer agora. O exemplo vem de cima. A gente vê todo dia no jornal os nossos líderes, os nossos políticos, os nossos governantes, as pessoas que estão lá para nos dar o exemplo e nos guiar, nos conduzir. Mas no Japão, também tem corrupto. Quem pune no Japão não é corrupto. E quem pune aqui é corrupto. Mas aí é que tá. O corrupto é em qualquer lugar, na Noruega, na Dinamarca. Sempre tem um cara tentando fazer alguma coisa na Suécia. O problema é o seguinte: punição. O problema é que eu olho pro corrupto e não acontece nada com ele. No Brasil. No Japão, eu olho o corrupto e esse se ferrou. Eu não vou ser corrupto. Cara, e o pior, no Brasil tem. No Brasil, em alguns, o crime não compensa, alguns, né? Países, o tem o culto à impunidade. Tem assim, o cara que não é punido, ele é cultuado, ele é. Pô, aquele cara é foda. Mas o que eu falei aqui, o guri que vai lá derramar Coca-Cola, conta pros amigos dele, e os amigos dele assim, ah, que legal! Esse cara é foda, também. Ele não foi punido. E aí, na hora da gente fazer, a gente fica, sinal vermelho, eu vou passar. Não pode andar 120, vou andar. Deixa eu só mandar um abraço pro Giovanni, fotógrafo, amigo nosso lá do Planeta Atlântico da Santa Catarina, lá de Blumenau. Tá de aniversário hoje. Tá indo pro Morumbi, tá nos ouvindo pela net do iPhone, no app do iPhone. Um monte de paulista lá, alegre. Nenhum paulista deve ser. E ele vai fazer no Morumbi. Indo pro Morumbi. Tem o tio hoje? Hoje é Buenos Aires. Buenos Aires tem 5 ou 6 shows, né? Todos esgotados. Tá bem, queridos, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Temos que dar andamento na grade de programação aqui da Atlântida. Voltaremos logo mais às 18 horas. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. Hoje o Geiso viu um disco voador. Vamos ver o que vai.